Os top DJ Sandro Consagrado e DJ Junior Show. Não, Daniel, quando chega ele bota na pressão. Não tem frescura não, Daniel, quando chega ele bota na pressão. Olha aí, DJ, que chegou no setor, as garotinhas da farra, trazendo muito amor. Agora o som Moraes, detona na moral, quero ver o baile todo, gritando na geral. É rock doido, tá doido, é rock doido, tá doido, é rock doido, tá doido, é rock doido, tá doido, é rock doido, tá doido, é rock doido, tá doido, é rock doido, tá doido. Vamos pra cima! Mano Brás, as garotinhas vão mexendo, popozão. As garotinhas vão mexendo, popozão. As garotinhas vão mexendo, popozão. As garotinhas vão mexendo, mexendo, mexendo. As garotinhas vão mexendo, popozão. As garotinhas vão mexendo, popozão. As garotinhas vão mexendo, popozão. As garotinhas vão mexendo, mexendo, mexendo. Fala doido, fala doido. Grandioso Mega Quebra Lajota 3D. DJ Sandro. DJ Sandro Consagrado. DJ Sandro Consagrado. Poderoso Quebra Lajota, o som de Abaetetuba. Era o baile da... Perdi tudo por você, mas você não me deu valor. Jogou fora o nosso amor, como se fosse nada. Quando olhei seu celular, vi uma mensagem de alguém me chamando. Segura que o bagulho vai endoidar.

grande, não teve queiro no tu. Cabelo novo, tal vento, troca sentimento, com sensação. Faz música, foto, tira do osso, esqueceu quem veio o coração. Ela manda um quadradinho, sensacional. Oh, assim cê vai, vai. Ela manda um quadradinho, sensacional. Sandro consagrado de Abaetetuba. DJ Sandro, DJ Sandro, detonando só as melhores pra você dançar. Quem sou eu? Se quiser, vem pra cá, não me conta, dizer que lamentar. Fiz essa letra pra te incentivar, e se você mudar, vai fazer falta. Se teu hobby é sentar, não vou te criticar, tá de parabéns, parabéns. Mas preciso de você, pro rolê valer, então senta bem, senta bem. Olá. Então sarra, abrindo o chão, abrindo o chão. Então sarra, o popozão, o popozão. Então sarra, abrindo o chão, abrindo o chão. Então sarra, o popozão, o popozão. Dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom. DJ Marcos Cauê, produzindo o que você gosta de ouvir. Vamos lá, meu quebra-lajota 3D. Foi você quem quis assim. Sua amiga, mas vou falar. Eu disse, te avisei, essa mulher não presta. Mas nada por ela eu senti. Eu só pensei em ti, eu só pensei em ti. No maremoto hoje eu vou. 13! Marcos Paulo, e pré-considerado. Equipe só nós três, equipe só nós três. É do maremoto. Yes. Exatamente. Equipe só nós três, equipe só nós três. É do maremoto. A onda toca tudo. Alô, DJ Sandro consagrado, manda ver. DJ Sandro detonando só as melhores pra você dançar. Será de mim, amor?